7700, USB, conexão, RJ, tá ligado? RV, Rio de Janeiro. Sem dizer, só um rolê, drink no copo, mulher eu te noto, mais tarde te toco. Até de manhã. Vem dizer, só um rolê, drink no copo, mulher eu te noto, mais tarde te toco. Eu nem olho pra onde eu vou, vou andando que nem cego. Cada curva me inspirando que nem o Fernando Botero. Processo é complexo, eu nem sei mais o que eu quero. Eu deixo a vida me levar, ela me largou no boteco. Com nada no bolso e o fininho do bom. Um bonde meio estranho, eu montava curtindo o som. Vi uma January Jones, aí eu mudei o tom. Rua found a cheerleader do tipo gringo, pompom. Esse é meu dom, my specialty if you will. Eu chego suave depois que cê paga de imbecil. Abro um sorriso e falo, how can I real I go? But Joe's being kind of a big deal. Uma ancorar na cena, bigode do Ron Burgundy. Exagero mesmo, ela é gringa, mano, então foda-se. Vou andar de maluco, então acende essa ponta. Esquece papo, hoje pode pôr tudo na minha conta. Vem dizer, só um rolê, drink no copo, mulher eu te noto, mais tarde eu te toco. Até de manhã. Vem dizer, só um rolê, drink no copo, mulher eu te noto, mais tarde eu te toco. Quando o beat vem, até de manhã. Popular igual pastel de queijo, flango, carne, segue. Em destaque mais que bunda naquele design lag. Nos versos que viraliza igual meme no 9gag. Cara, ela tá tão na sua, oh, it's a fine grag. Tarde tá tão gostosa que eu vou chamar lá de Niz. A gata me viu na pizza e disse que era detetive. Isso termina em pizza, ela diz gostar de Steve. Em termos de evolução, já mostrei mais do que o Lee. Falou que o som é pedrado e que é uma aula sobre seta. Me deu cargo de doutor, disse pra ser obstetra. Falou bem quando opinou. Me deixou hipnotizado, subiu em cima e pinou. Me pediu um hipnotizado, culpado só reação. Me diz um corte a relação. No rally rola, mas se rela, essa é nossa relação. Entre stop e melação, mil canções irei compor. Se a princesa diz que curte minha mão, bate forte. Vem dizer, só um rolê, drink no copo, mulher eu te noto, mais tarde te toco. Até de manhã. Vem dizer, só um rolê, drink no copo, mulher eu te noto, mais tarde te toco. Até de manhã. Mesmo entre luzes e fumaça, sua beleza é nítida. Ela sabe que seduz, mas nem por isso ela é nítida. Do ritmo ela é íntima e eu só quero a íntima. Se me mata de amor, eu até me faço de vítima. Se o beat dá palavras com você, faço uma história. E o seu coração tem travas, permita que eu as estoure. Tenho receitas de romance e mesmo que eu as misture, ela não sai da cabeça, nem se eu usar um bisturi. E se eu tiver na beca, não posso marcar de touca. De tanto que ela me seca, chega a dar água na boca. Seu sorriso é um lar e é um hóspede que só cede quando a sua voz pede. Deixa o nós ir a futuro, vai, ouve meu conselho. Vou marcar a sua vida mais do que um batom vermelho. Diga que foi no asfalto que ralou o seu joelho. Pois só te levo pro alto, graças ao teto com espelho. Vem dizer, só um rolê, drink no copo, mulher eu te noto, mais tarde te toco. Até de manhã. Vem dizer, só um rolê, drink no copo, mulher eu te noto, mais tarde te toco. Até de manhã. Oi moça, tudo bem? Eu sei o que você tá pensando em você, Franco. Você queria um príncipe encantado, mas só veio o cavalo branco. Ainda sem dinheiro no banco, carruagem, nem um centavo. Mas vou manter isso só entre nós, seu pai se e fica bravo. Você é uma rosa, então eu cravo, disponível a qualquer horário. Não sou escravo de trabalho, sem salário, patrão otário. Mas ao contrário do que você pensa, eu não durmo até meio dia. Acordo às 8, durmo de volta, que tá passando um bom dia em companhia. E sim, eu acordo meio dia, tomo um banho e saio dar um rolê. Não faço nada a tarde toda, e aí que entra você. A gente pode fazer o que você quiser e aonde você quiser. Mas desde que seja de graça e dê pra gente ir a pé. Quando eu te vi, eu percebi que esqueci as outras meninas. Eu pensei, me apaixonei, já sei. Vou fazer uma rima, viu só como a gente combina. Teu sorriso reflete na minha pele branca. O amor desse não é quem paga, então hoje você manda. Yo, que noite doida, eu quero ver como é que vai acabar. Já nem sei que horas são, como eu vou voltar. Não sei seu nome, nem sei se eu quero saber. Mas minha, vem comigo, eu tenho um pico pra tu conhecer. Que noite doida, irmão, quando é que vai acabar? Não sei que horas são, não sei se eu vou voltar. Não sei seu nome, não, não sei se eu vou saber. Mas minha, vem comigo, eu tenho um pico pra tu conhecer.